Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, no episódio de hoje nós temos um convidado. Então, Carol, apresente nosso convidado. Bom, nosso convidado de hoje é Júnior e eu gostaria de fazer duas perguntas para ele. A primeira é: quem é Deus para você, Júnior? E a segunda, quando ele te olha, o que ele encontra? Respondendo à primeira pergunta, Deus para mim é um pai e espero eu que ele me veja como um filho. Seja bem-vindo, Júnior, ao nosso programa. E aí a gente vai começar com a parte mais descontraída para saber como foi a nossa semana. Vamos falar sobre os tocos da semana. Eu gostaria de conversar. Alguém se habilite para dizer qual foi o toco dessa semana? Como uma conquista ou como uma derrota? Meu toco da semana ainda não ranquei. Descobri ontem que zerei uma prova de matemática, tô muito triste. Zerou, velho. Não é de Mas eu botei meu nome lá, o professor deu um ponto. Porra, pelo menos o cara respondeu. Na minha infância era um décimo, um ponto tá triste. Rapaz, o meu toco da semana foi um filme muito legal que eu tava querendo assistir, Jojo, o Doido da Retaliação. E eu tava assistindo no ápice do filme, travou, e eu não consegui ver o final. Eu fiquei muito chateada com isso e acabei não vendo o resto do filme. Bem, o meu toco da semana foi basicamente esperar a semana acabar. Pois eu só precisava dessa semana para chegar nas férias de São João e parecia que a semana nunca ia acabar. E quando acabou, realmente foi Uma uma vitória. O meu toco da semana foi uma situação muito estressante que eu passei, que eu estava em uma cidade e estava voltando, a cidade onde eu estudo, e estava voltando para a cidade onde eu moro. E teve uma viagem que era para durar 40 minutos, 1 hora, por causa de um acidente, acabou durando 3 horas e meia. E foi muito interessante essa viagem, até porque eu queria fazer alguma coisa quando eu chegasse aqui na minha cidade, e tudo que eu fiz foi dormir para acordar cedo no outro dia. Meu topo da semana foi justamente na pista, todos os dias, uma viagem de meia hora que se tornou duas, transformou em 2 horas. Todos os dias. Uma salva de palmas para o nosso governador que está fazendo essa maldade com a gente. É isso aí, galerinha. Hoje a gente escolheu um tema muito presente no nosso dia a dia para estar falando aqui. A gente vai falar sobre o capitalismo e o capitalismo invadindo a nossa igreja, a nossa vida. Logo de início aqui, a gente vai começar com uma definição trazida do nosso Wikipedia, que diz que o capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada. Mas isso não é nem um pouco engraçado. Então, para deixar um pouco mais engraçado, nossa querida Carol vai trazer uma piadinha pra gente, trazendo um pouco melhor essa definição de capitalismo. Gente, eu não sou muito boa em piadas, mas lá vai uma piada do capitalismo. Uma criança tinha um trabalho para fazer sobre uma redação do capitalismo e o sistema que ele é regido. E chegou em casa e falou: pai, você pode me falar sobre capitalismo? O pai, meio sem jeito, respondeu: bom, meu filho, eu sou o capitalismo que coloca o dinheiro dentro de casa. Sua mãe, que administra as coisas, ela é o governo. A empregada, que faz os operários, a classe operária. O seu irmãozinho, que é bebê, é o futuro da nação. E você, meu filho, que pede coisas, que faz coisas, que protesta, você é o povo. E aquele menino foi pro quarto achando que ia zerar a redação dele, que zerar não, que ia conseguir a nota máxima na redação dele, e foi desenvolver. Só que ele acabou dormindo, já era a noite, e ele foi acordado por um grito, um choro. E quando ele foi ver o irmãozinho dele pequeno, quando ele foi no quarto da criança, a criança estava toda cagada. Então ele foi logo pro quarto da mãe, para poder tentar acordar a mãe, para ver o que estava acontecendo, para a mãe socorrer, né, a criança. E quando chegou lá, começou a empurrar a mãe, a nada da mãe acordar. Logo ele desistiu, partiu pro plano B, que era chamar o pai. Quando ele foi pro quarto, o pai estava tendo um caso com a empregada, estava dormindo com a empregada. E esse menino foi e refletiu, e fez uma redação no outro dia que ganhou 10 pela seguinte frase: o futuro está na merda, porque enquanto o capitalismo fode com a classe operária, o governo dorme, ignorando os apelos insistentes do povo. Caraca, boa colombiana. Muito lindo, Carol. Mais um dia de trabalho, querido diário. Ralo feito otário, ganho menos do que eu valho, mas necessito do salário, que é bem menos que necessário. Os rodoviários estão em greve por melhores honorários. Eu procuro um que me leve, eu tenho horário, não posso chegar atrasado, não posso ser descontado. Se eu falar que foi greve, meu chefe pode ficar desconfiado. E se o desgraçado quiser me dar um pé na bunda, eu vou pro olho da rua e rapidinho ele arruma outro pobre coitado. Desempregado, desesperado é o que mais tem. Olha o ônibus, hein? Já vem lotado, gente pra cacete, vidro quebrado. Foi piquete. Motorista com porrete do lado, ele furou a greve porque também teme ficar desempregado. Deixar seu filho desempregado. desamparado. Quem sabe ser despejado do barraco. E o Adogana no morro também já tá puxado. Eu nem sei se eu tô sendo otário, esperto. Eu tô aqui, mas também tô torcendo pra greve dar certo. Frente a essa história drástica, Tiagão, diga aí pra você como você se sente imerso nesse sistema capitalista. Ser um capitalista é um sistema, apesar de embaçado, vamos dizer assim, hoje é o que sustenta a nossa economia, o nosso dia a dia. E eu acredito que o capitalismo precisa ser moldado e ser mais distribuído. Mas tá difícil hoje viver em um mundo sem ter uma aplicação direta no capitalismo. Assim, quando eu era quinta, sexta, sétima série, quando eu tava estudando os outros sistemas de governo, eu me simpatizei bastante com o comunismo. E eu queria, de fato, né, em meio àquelas histórias da ditadura, que o pessoal ia lá protestar, eu queria, de fato, um dia estar imerso dentro de um sistema comunista, né? Só que a gente sabe que, assim, depois que eu cresci, eu percebi que a essência humana, ela não aceita um sistema onde tá todo mundo igual. Pelo simples princípio básico de que todo mundo quer ser diferente de alguma forma. E na maioria das vezes, a forma de você querer ser diferente é crescendo melhor, entendeu? Aí eu pergunto pra você, cara, você acha que o ser humano, na essência, na essência que ele é, um outro sistema daria tanto certo pra gente? A questão do comunismo, que na verdade é a evolução do socialismo, não deu muito certo, também porque privava o povo de muita liberdade. Era comandado pelo Estado, o Estado tinha livre poder de intervir nas ações do povo também. E aí surgiu a bela anarquia, né, que eu gosto muito, que é interpretada também no filme V de Vingança, onde há anarquia, você poderia ser igual do outro. Não por questão de dinheiro, claro, por desigualdade social, mas por questão também de dons, de prática, não querendo ser o melhor, mas trabalhar no seu melhor. E a anarquia, ela acreditava que o povo ia se conscientizar desse bem, que eu posso precisar de Tiago pra fazer alguma coisa, Tiago de Neto, nessa aliança ia ser tão forte que o povo não ia precisar de governo. Ia viver em uma sociedade mutualista, onde cada um ia cooperar com o outro. E eu acredito que não deu muito certo isso, porque essa consciência, infelizmente, na sociedade não é uma coisa notória, né? É uma coisa que ainda está no processo e talvez nunca chegue em resultado final. Assim, eu fico muito naquele sentimento do tipo, eu queria mesmo que o sistema fosse outro. Eu me denomino como sendo sócio-democrata, entendeu? Eu acredito que de fato a gente tem que ter líderes, sim, mas tem que ter uma participação da sociedade muito maior, principalmente para a questão de validação de leis, todo esse tipo de coisa. A sociedade precisa muito ser consultada uma vez que uma lei for aprovada, ou então também para dar ideias de criação de novas leis. Falar em lei, Neto, tem uma coisa que eu fico triste. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que não tem muito conhecimento presa por algo que ele nem sabia que era errado. Porque todos os dias nasce uma lei, todos os dias nasce um novo artigo e a sociedade não tem o conhecimento. Não tem esse conhecimento, não é algo que tem na escola desde o primário. Você estuda, você é acusado por ter um erro literário, um erro na escrita, redação, qualquer coisa, normal. Mas ser acusado por algo que você nunca estudou é triste. É isso, meu pai fala direto, que se existem leis para dizer ao cidadão como ele deve agir, por que no colégio não deveria ter também uma matéria indicando ao cidadão quais seriam essas leis? O que é que vocês acham, Lucas e Júnior, de uma matéria no colégio com o intuito de ensinar as leis pro cidadão? Uma matéria no colégio com o intuito de ensinar as leis pro cidadão? Sinceramente, eu acho que não seria preciso uma nova matéria para ensinar isso. Acho que se encaixasse isso em outra matéria. Por exemplo, qual? Por exemplo, sociologia. Ética. Esse tipo de matéria. Ética ou cidadania, sociologia. Cada escola faz que tem um novo nome de matéria. Mas é isso. Se encaixasse esse assunto nessa matéria, acho que seria bem legal. Mas não criar uma nova matéria para ensinar isso. Na minha opinião, tudo para prevenir danos futuros tem que vir desde o início, que é no colégio, né? Seria uma boa opção matérias que ensinassem a pessoa seus direitos, seus deveres na sociedade. A gente vê no ensino médio, né, muito matéria que o aproveito é quase zero. Não vou dizer quase zero porque todo conhecimento é bem-vindo, mas, por exemplo, para lá, algumas áreas industriais só fica no papel, chega lá o professor só vai mesmo dar a pontuação. Informática, que o professor só ensina a gente a abrir a página do Excel e o Paint. E tem muitas outras matérias que o aproveito é quase zero. no ensino fundamental, no início do ensino médio. E algo que é importante, que se trata dos direitos humanos, que é conhecer a legislação, é malmente aplicado na escola. A gente só conhece por ouvir falar. Em relação à informática, eu não concordo com você, porque apesar de ter tido professores que não são capacitados, é importante você ter uma matéria para introduzir o aluno no mundo da informática, entendeu? Agora, uma matéria que eu acho que poderia ter uma valorização maior, assim e tal, e que, de fato, nunca é, e que talvez a gente poderia substituir, é a matéria de... o horário destinado à educação física. A gente poderia colocar essa matéria de formação do cidadão e deixar um horário livre para que os estudantes possam utilizar de lazer, entendeu? Pra não ter um professor lhe obrigando a jogar futebol. Você joga futebol no horário que você quiser e pegaria a grade curricular e colocaria formação do cidadão, alguma coisa assim. Eu me lembro também que minha mãe falou uma vez que tinha uma matéria que era educação do lar, alguma coisa assim. Ensinava educação para o lar, ensinava coisas para as meninas, ensinava coisas aos rapazes também. Tinha matéria também voltada a... como é o nome? Para ensinar as pessoas a plantar, as coisas assim. Jardinagem. É também muito interessante. Mas essa matéria relacionada a ensinar as leis é necessária. Mesmo que seja na sociologia, como os meninos falaram. Antigamente, as pessoas, quando os professores mesmo, tinham mais paixão pelo que eles ensinavam. Hoje, eu já participei de aula de jardinagem em rede pública e a gente capinava o colégio. Então, o capitalismo entranhou tanto as pessoas que os professores estavam mais preocupados em ganhar o seu dinheiro por mês e o governo acabava usando os alunos para poder fazer uma coisa que eles deveriam fazer. Uma das coisas marcantes do sistema capitalismo é a sua forma de opressão. E eu gostaria de perguntar também aqui aos meus colegas aqui, é se eles agem de alguma forma para ir de contra essa parte opressora do sistema capitalismo. Eu tenho, Neto. Eu pego, sempre que tenho dinheiro eu vou no shopping, gasto bastante. E eu acho que isso aí é uma forma de ir contra o sistema capitalismo, porque o capitalismo, eu acredito que a gente não tem forças, a sociedade em geral não tem força suficiente para lutar contra esse sistema, porque ele é um sistema que ele mesmo se engole, ele mesmo vai se digerindo e vai se exterminando, a exemplo dessa crise mundial que está acontecendo. Carol, tu faz alguma coisa para... contra isso? Totalmente contra. Primeiro que eu queria ter dinheiro pra tomar no shopping, sabe? Carol, eu tô falando dos mínimos 20 centavos que sobra. Eu acho que nem isso, velho. Nem isso. A crise tá feia. Se o cara pegar 20 centavos e pagar e estar no shopping, quando ele for pagar a lota, o transporte público, ele já não vai, pô. Já a pena, né? Pois é, transporte público. Olha, velho, minha forma de lutar contra o capitalismo selvagem, né? Porque capitalismo não tem como acreditar que a gente tá inserido nesse sistema. Mas o excesso dessa ideia na pessoa, eu sou contra quando eu tenho muitos bens mesmo, eu equilibro meus bens, porque quando eu tenho muita roupa, muito sapato, mantimento, eu sempre procuro dividir ou fazer alguma doação ou ajudar orfanatos, porque quando a gente faz isso, a gente tenta manter um equilíbrio na sociedade, de uma certa forma. Então, você que tá na universidade há mais tempo, me responde uma pergunta que eu fico chateado. Porque todo jovem, quando entra na universidade, a primeira coisa que ele quer fazer é ser contra o capitalismo, fazer esse tipo de revolução. Porque, na minha opinião, isso aí é dar um tiro no escuro. Eu acho que ir contra o capitalismo, assim você entrar na universidade, é pela moda, então. Sim, eu já tava pensando até antes de entrar em criar um cabelo black, fazer qualquer coisa, depois eu falei, isso não vai adiantar o quê? Você vai estar em um lugar novo ali, onde esses pensamentos são fomentados assim, e você vai pela onda. Talvez você nem de fato queira. Mas voltando aqui para como eu vou de contra ao sistema capitalista, eu diria que uma das minhas maiores munições contra o sistema é avaliar de maneira bastante, o máximo possível, se eu devo comprar uma coisa ou não. Aquele sentimento de chegou uma coisa nova e eu tô querendo, eu sempre deixo pra passar um dia e no outro, pra ver se no outro dia eu tô mais racional assim, sabe, avaliando. Hoje, antes da gente fazer o programa, Carol chegou aqui dizendo que queria comprar um vestido e tal, porque comprando vestido ela ficaria alegre. Eu quero fazer pra você essa pergunta. Traduz esse sentimento aí do comprar o vestido e se sentir alegre, como uma das formas do capitalismo nos oprimir e ao mesmo tempo, sabe? Dar essa satisfação. De opressão, não tem nada. Quem é mulher entende, porque quando você tá renovado, bota uma roupa e tal. O capitalismo nos induz a comprar, mostrando coisas que te agradam, né? Mas na verdade, quando eu parei pra pensar se eu precisava mesmo, eu não precisava daquilo. Então, se todo mundo tivesse esse senso crítico antes de gastar, esbanjar, fazer que nem Thiago, pegar o dinheiro e torrar no shopping, as pessoas realmente pensariam duas vezes antes de gastar todo o seu dinheiro em coisas que não valem a pena. Ora, ó, gente, de alguma forma você vai contra o capitalismo. Não. Por quê, João? Eu não tenho essas cabeças revolucionárias. E o que que tu pensa do capitalismo como governo? Como é que você se adere a ele? Não é essa ideia de ir contra o capitalismo, a gente só vai quando não tem, igual tu falou, Carol, qual a sensação que ela sente. Ela iria ficar super revoltada se ela não tivesse esses 30 reais pra ir na loja dos 30 mil comprar o vestido. É 110. Mas, é. Todo mundo é livre pra sonhar e realizar também. Ter dinheiro pra poder comprar, isso te faz tão bem. A gente paga, se ferra, faz introcentas, parcela, economiza, quase zera, espera, também pudera. O carnê vale mais que o RG, e você tem que ter pra ser. Não basta crer, você tem que crer, acreditar. A felicidade perto da sua mão, não precisa ter dinheiro, faz uma prestação. Compra agora, corre e aproveita a promoção. Com desconto, paga a vista ou então no cartão. Propaganda, prato cheio, qual que você quer, hein? Vox, Fiat, Chevrolet, Sony, Filco, CCE, Adidas, Puma, Nike, é. E as pessoas sempre presas em alguma empresa. Tiazinha, vítima, não fique lesa. Foi pega pelo comercial na tela. Alegria dividida em 24 parcelas. Já era, aposentadoria dela. Já era, já era. Desconta direto na conta, não espera, não tem boi. O banco cobra, nem que for na marra. Não passamos de um número, de um código de barra. Nascer, viver. Se ela não tivesse, eu não comprei o vestido. Se ela não tivesse esses 110 reais, ela talvez ficaria bem frustrada e queria derrubar o governo a tiros. Mas calma, ela, Thiago, ela vai sentir muito bem. Não, gente, eu não sei. Assim. O ponto fraco que a gente percebe do capitalismo para com a gente é esse sentimento de eu quero, entendeu? E as coisas acabam ficando muito descartáveis, entendeu? Você compra uma coisa, daqui a uma, duas, três semanas, aquilo não tem mais seu valor, e agora você, pra se sentir bem, você vai ter que comprar outro, e comprar, e comprar, e comprar, e comprar, e comprar. E o que você já tem, faz o quê? Não presta, tem que jogar fora, entendeu? É a famosa sensação de necessidade. Segundo Adam Smith, que ele é um filósofo também, ele disse que o dinheiro proporciona poder. E todo ser humano quer mandar em alguma coisa. Eu tenho um terreno, eu tenho uma casa, eu quero, ali é o meu território. Só pra você usar o pronome possessivo meu, aquilo é meu, já é algo que você quer mandar em algo. E o dinheiro gera isso, poder na sociedade. Então, o capitalismo, ele, a parte ruim do capitalismo é quando a pessoa quer muito poder, que é gerado por muito dinheiro. Um exemplo disso é as igrejas católicas antigamente, que vendiam lote no céu, que é um absurdo, e pediam impostos altos, tudo pra eles terem dinheiro, porque tendo dinheiro, eles teriam poder também incluído no Estado, né? Falando de poder, falando de dinheiro aqui, a gente tem um representante da Telexi no nosso meio, e eu quero fazer agora um bate-bola com ele aqui. Júnior, por que, Júnior, você entrou na Telexi? O que é que você acha da Telexi? Primeiro, pra quem não conhece a Telexi, Júnior, todo mundo conhece a Telexi, todo mundo conhece, tá parado. Vai, Júnior. Por que você entrou na Telexi? Pela promessa de um investimento que traviam altos lucros. Por que, Júnior, você não respondeu dizendo que porque é um dinheiro que vem de maneira fácil, sem muitos esforços? Eu acho que eu sei, Neto, sua resposta. É porque ele ainda não conseguiu me convencer a entrar na Telexi. Então é prova que não é algo muito fácil. E eu tenho uma perguntinha pros garotos também que estão atacando o Júnior com perguntas. Se vocês tivessem dinheiro pra investir na Telexi, vocês investiriam? Não. Não. Como você e eu quero um porquê. Eu investiria sim, Carol. Você é Tiago, eu não quero pensar. Se bem fácil, vai fácil. Eu não gostei de entrar assim. Isso é um ditado popular. Quantas, uma das não, minhas é, maiores... É clichê, mas é verdade. Deixa eu perguntar ao Lucas Neto. Ô, Lucas, como é que você disse que a Telex Free, não que eu seja a favor dessa forma de ganhar dinheiro, mas como é que você disse que a Telex Free é algo fácil? Se você tem que iludir muita gente, tem que fazer uma lavagem cerebral pra conseguir mais pessoas pra estar em sua rede, pra conseguir mais pessoas pra estar fazendo o mesmo trabalho que você, pra estar evoluindo, pra estar gerando mais capitalismo. Então eu acredito que isso não é algo fácil. Algo fácil seria se você só quisesse ganhar seus 30% em cima do seu investimento, fazendo as publicações, mas a partir do momento que você quer ter a Telex Free como um trabalho, como algo do seu sustento, é algo bem difícil, você concorda? Não é fácil, velho. Não é fácil. Mas também não é difícil, não é a forma que a pessoa deve ganhar dinheiro. Eu não concordo. É a forma justa, não é a forma justa de ganhar dinheiro. Eu concordo que é uma coisa fácil sim. Porque tem muitas pessoas que querem tão somente uma oportunidade para poder ganhar dinheiro fácil. A Telex fez, uma das primeiras coisas que a Telex fez foi dividir pessoas que são fanáticas por dinheiro de pessoas que não são fanáticas por dinheiro. Porque, velho, admita, as pessoas que são na Telex, elas são zumbis. Zumbis só pensam na Telex, só falam na Telex. É aquela palavra assim que não tem outro assunto, velho. Entendeu? E outra coisa também, a Telex, ela quebra com a ordem natural das coisas. A Telex, ela, o trabalho natural fala o quê? Você trabalha de maneira... Porque trabalho é pra dar trabalho, entendeu? Ela vai lá e me diga uma coisa, Thiagão. Se você não colocar ninguém na Telex, Júnior, que tal? Se você não colocar ninguém, você não tem o seu lucro, não, Júnior? Certeza. Pra colocar gente a mais, você tem... Pra colocar gente a mais, você tem um lucro a mais. Mas só você apresentar o seu dinheiro lá, você já tem o seu lucro. O que quebra totalmente com a sua ideia de que é difícil achar gente. Não. É diferente se você quiser montar uma franquia, uma rede, uma árvore onde você seja o topo dessa árvore, tá ligado? Você seja o topo dessa pirâmide. Júnior, você que tá na Telex Free, vai responder o meu questionamento e minhas perguntas. Você entrou com o intuito só de postar os anúncios e ganhar um dinheirinho, ou você quis realmente montar uma rede, montar algo que pra você ser beneficiado com grandes números da vida, né? Inicialmente, só com o intuito de fazer os anúncios, mas e vendo mais como funcionam as coisas, vem a vontade de botar cada vez mais pessoas para ter um lucro maior. Agora, a minha pergunta, a minha observação que eu fiz, Júnior, depois que a Telex Free entrou na sua vida, quantos por cento do seu pensamento era dedicado à Telex Free? Fala a verdade, por favor. Júnior falou que ele não é muito bom em matemática, né? Tô pra calcular isso. Tu se acha dominado pela ideologia da Telex Free? Não. Por que não? É, mentira. Fala, fala. Se você, defenda, Júnior. Se você pregar isso contra a gente, você vai dizer que ele não tem mais uma vida social. Como o Neto disse que o pessoal tá alienado, que só fala disso, tá? Aonde eu acho um meio, pessoas que já estão no assunto, é uma coisa, realmente só vamos conversar sobre isso. Mas eu não fico nessa alienação o tempo todo pensando nisso. Apenas aqueles 10 minutinhos lá pra anunciar, fazer meus anúncios e acabou. Você tá livre, gente. Tava pensando, Neto, em meu Face botar uma frase assim, ó. Não me convide pra Telecrime, ou qualquer outra coisa, porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso mesmo. Mas é interessante, quase todos os dias agora, pessoas da Bahia, de outros estados, que nunca falou nenhum oi no Facebook, em qualquer outra coisa, falam logo assim: e aí, meu irmão, como é que você tá? Tô com uma forma fácil de ganhar dinheiro. Isso é muito chato. Inclusive, eu pedi um irmão, a brother, que é ex-professor, que nunca falou comigo no Facebook, ele chegou de madrugada, mais ou menos, 1 hora da manhã, quando ele tava prestes a dormir, pediu meu número, achei estranho, logo a princípio pensei, deve ser gay. Logo depois ele falou: não, estranho, eu quero falar com você e fazer uma proposta pra você mudar de vida. Eu falei: não, mano. Jesus já me aceitou. Falei: irmão, só crente. Não, obrigado. Aí ele: não, tô falando de algo material, carnal. Tô com uma proposta. Se eu ouvi falar da tua leitura, eu falei: você quer que eu lhe fale de trás pra frente? Querem, todos adoram sentir meu cheiro, mas eu não sou democrático, eu sou ingrato. Quem mais produz riqueza? Quem tem menos na mesa? Que chato. Pra quem me controla, a carne sobra no prato. Enquanto outros não me conhecem, comem rato. É fato real, rato sem sal, saiu no jornal, eu sou imundo. Que tal? Eu sou o grande culpado nesse mundo tão desigual, eu gero preconceito social. Quem me tem, vive bem. Quem não tem, passa mal. Será? Plota o jogo do bicho. Você sonha comigo o tempo inteiro. Capitalismo é que nem Silvio Santos. Oi, tudo por dinheiro. É que vocês pensam pequeno, vocês são um bicho muito ingênuo. Que parece seu antídoto, pode ser o próprio veneno. Que parece essencial, talvez seja supérfluo. Que vocês sonham em encontrar lá longe, tá tão perto. A felicidade é uma muleta e vocês são todos mancos. Ela não cabe numa maleta, não cabe em cofre, não cabe em banco. Qualquer que seja a profissão que você exerça, não deixe que a sua curte o patinho e suba a cabeça. Vocês humanos tão cegos, me supervalorizam demais. Cada vez mais, a cada segundo que passa, deixam seu mundo em constante ameaça. Me pondo acima de Deus, do diabo. Desse jeito eu acabo com a sua raça. Eu quero saber uma coisa. A gente tá vendo hoje que a Telex Free é algo assustador, porque é uma pirâmide sem muita base e que, apesar de todos que entram falar bem e garantir um lucro e um dinheiro fácil, os principais professores de economia e de muita coisa na universidade, a gente vê todos os dias, a todo tempo, contestando e querendo derrubar essa ideia, querendo dizer que a qualquer momento vai existir uma falência ou algo do tipo que vai fazer um rombo muito grande na economia devido à quantidade de pessoas que está inserido nesse sistema e está investindo. Mas minha pergunta que eu tenho não é essa, é em relação à igreja. A gente vê hoje muitos pastores que estão trabalhando na Telex Free e estão pregando a Telex Free, às vezes muito mais com ideias enfatizantes, que enfatiza Cristo, sendo que é algo que ele não tem certeza. O que você tem a me dizer sobre isso? Antes de responder, só vale ressaltar que Tiago está fazendo a graduação na área de economia, para que o argumento dele tenha um pouco mais de resposta. Assim, Thiago, eu fico muito chateado quando eu percebo que eu fico muito chateado ao perceber que o meu líder, o meu pastor, ele se infiltrou em um negócio desse. Era aquele tipo assim, tipo, de decepção mesmo, tá ligado? Simplesmente de traição. Uma vez que ele é uma pessoa que deve pregar muito mais a palavra de Deus, agora, de alguma forma, direta ou indiretamente, ele tá pregando a associação em um sistema de ganhar dinheiro fácil. Agora eu fiquei pensando nessa questão da Telex Free, que é um tipo de investimento, claro, se você tem um lucro, um retorno, é um investimento. E eu fiquei pensando, o que é que vocês acham, o Júnior também, que é nosso convidado para estar opinando nessa parte, um investimento na bolsa de valores, um investimento em gado, outro tipo de investimento, não poderia ser comparado com a Telex Free? O retorno da Telex Free, Carol, é muito mais rápido. Se hoje tu comprar uma cabeça de gado que não é baratinho, tu vai ter que ter um sustento, vai manter esse gado, tem que ter um terreno, tem que ter tudo, até chegar ao ponto desse gado dar leite ou reproduzir, fazer alguma coisa do tipo, pra ter um retorno. A Telex Free não, a Telex Free, tu entra hoje, é igual o colega entrou com R$2.800, trabalha comigo. Ele não tinha esses R$2.800, entrou ele e mais um outro brother que trabalhava junto. E os dois racharam a franquia e também eles racham o lucro. E os dois juntos percebeu que era mais forte trabalhar que se ele estivesse sozinho. Porque em 15 dias ele já teve retorno dos 2.800. Eles conseguiram colocar na rede dele uma certa... muitas vezes é... poder de persuasão, pessoas influentes também na empresa e outras coisas, e tendo o retorno fácil do dinheiro na rede. Em menos de 15 dias eles conseguiram retirar esses 2.800 e já está em média de 4 meses só lucrando. Tenho colegas que entrou na rede que só tinha um terreno e hoje a casa já está quase pronta em menos de 4 meses. Só com esse poder de persuasão e ganhando dinheiro. E com o gado e qualquer outro investimento que tu for fazer, é bem... Você não vai dizer pessoas que não tem o mesmo risco da você vai ter sempre que ter esperar um tempo. Se você plantar, vai ter que esperar colher esse fungado, vai ter que esperar o tempo de ele estar. Mas na bolsa de valores, não. Você investe, se ela estiver em alta, você tem um lucro também alto. Mas o risco também é muito alto. Se estiver em baixa também, você perde tudo, né? E na bolsa de valores também não é só uma empresa vendendo um produto só, entendeu? Na bolsa de valores são várias empresas que você sabe que já está muito tempo ali no mercado e tal. Você tem que estar estudando as baixas e altas. Por exemplo, agora que teve baixa nas ações da Xbox, teve alta na Sony por causa do conflito do Xbox One e o PlayStation 4. Então você tem que ter todo aquele conhecimento, entendeu? E não é centralizado em uma empresa só, por isso que é totalmente diferente. Neto e Carol, Júnior também, Lucas, pode responder a pergunta. A Bíblia diz o seguinte, que o dinheiro é a raiz de todo mal. A gente vê... Consertando, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, exato. Obrigado. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Isso aí, seu conserto vai ajudar bastante bastante no meu ponto de vista. Tem muitos pastores hoje que também são contra essa ideia de Telex Free, e muitos não são pastores, mas seguidores da Bíblia, que eles acreditam que esse sistema capitalismo está gerando, de certa forma, uma desconfiança, que seja também algo que venha introduzir a besta, por estar dinheiro fácil, e hoje está vindo de forma fácil, e amanhã pode ser que venha de forma mais fácil e vai iludir a muitos. O que vocês acham dessa ideia? O amor gera pelo convívio, né? O amor normal, carnal, gera pelo convívio, né? Uhum. Porque o amor também é uma escolha. Você escolhe amar aquilo, você conhece aquilo, você ama. E o dinheiro é praticamente assim. O amor gera assim. Quanto mais você tem, mais você quer. É como se fosse uma droga. Então, você não consegue se libertar daquilo. O Júnior mesmo, quando falou que no início da Telex Free, ele tinha uma intenção. E quando ele começou a ver o lucro, ele já começou a ter outra intenção dentro dele. Ele começou a querer gerar o amor pelo lucro, mais lucro e mais lucro. Então você enfatiza que isso pode sim ser uma introdução ou algo que venha a contribuir para a besta fera ou o fim dos tempos? Talvez sim. Na minha opinião, o que a besta fera vai focar muito mais é a paz entre as nações, principalmente entre a nação de Israel. Mas claro que iludido pelo amor ao dinheiro, pode-se depois começar a solucionar os problemas, entre aspas, né? Solucionar os problemas assim, e depois vir a besta. Mas é muito complicado. Eu espero primeiro acontecer, pra depois acontecer mais coisas, pra depois concluir se de fato é coisa da besta ou não. Assim, galera, a gente já falou muito da Telex Free, e tem uns outros tópicos também. Um dos outros tópicos que a gente quer falar no programa é sobre as datas comemorativas. A Igreja Católica criou datas para que as pessoas se reunissem com as suas famílias, e o capitalismo pegou essa data comemorativa, mudou totalmente o sentido. Ele está sempre associado com comprar alguma coisa e troca de presentes. Agora eu quero que vocês deem uma opinião sobre as datas comemorativas como uma forma do capitalismo lucrar em cima disso. Por mim, das datas comemorativas não existiam, porque... Começou a sério mesmo. É sério. Tipo, pra mim só serve pra ter um feriado ou algo do tipo. Mas o feriado é bom, velho. Eu sou daquele movimento. Sim. Eu sou daquele movimento. Esqueça a comemoração, mas deixe o feriado. É, tá tudo bem. Deixa existir datas comemorativas, mas convenhamos que 90% das datas comemorativas só é pra lucrar e ganhar dinheiro. E por mim, esse tipo de data não existia. Fico feriado, tira a data. Eu confesso, eu acredito que essas datas têm que existir. O capitalismo em torno dessas datas é muito bom, que vai gerar, ter um grande giro no capitalismo, vai ter oportunidade de empregos e muitas outras coisas. Mas também, o que eu defendo é família. Porque nessas datas, principalmente Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados e muitas outras datas, são momentos únicos. Por exemplo, Dia dos Pais. Tem filho que tá mais de 10 anos sem falar com o pai. Com a pressão da população. Dia dos Pais. A novela, tudo. E agora a família. Ó, tá chegando o Dia dos Pais. É uma oportunidade. Acaba fazendo as pazes. Eu conheço uma pessoa que tinha um ano sem falar com o pai. Dia dos Pais, ela deu um presente e hoje... Então, quer dizer que ela tinha brigado no Dia dos Pais. Não. Dia dos Pais pode ser um ano. Não precisa ser cronologicamente. Dia dos pais, pode ser qualquer dia, tem que ser logo num dia. Eu concordo. E eu posso dar meu ponto de vista? Mas o que eu tava falando dizer deixa a comemoração, mas permanece feriado. É que, querendo ou não, o feriado é sempre pra se reunir com a família, ou com os amigos, ou, sabe, você sai um pouco da rotina, entendeu? Gente, pra mim, as datas não devem nem ser retiradas, como você falou. Tudo bem que todo dia é dia dos pais, mas quando você se reúne na família, você começa a prestigiar aquela pessoa. A única coisa que eu sou contra é a igreja aderir a datas comemorativas. Não gosto, eu não sou a favor, não gosto não, porque é algo bem pessoal, mas eu não sou a favor, e tenho meus pontos, contras, contra isso, que a igreja não deve comemorar Dia das Mães, Natal, esse tipo de coisa. Agora, o que deve existir no nosso comércio? Sim, ajuda o comércio, sim, pra quem tem comércio evangélico, é bom, vende, tudo bem, não acho nada errado. Eu concordo com o Carol, porque eu não concordo em a igreja, no sentido templo, os cultos ser misturado com essa ideia de aniversário, outras coisas, porque o foco de a gente ir pra igreja é totalmente outro. Não tá lá pra comemorar aniversário, comemorar Dia das Mães, tá no foco de adorar a Deus, buscar melhor na espiritual e outras coisas relacionadas desse tipo. Agora, eu concordo assim, um dia extra culto, os membros se reunirem em algum lugar, na pizzaria, na casa de alguém, ou em um espaço para comemorar essas datas, não dentro da igreja, como o Carol falou. Eu já passei por duas situações a qual eu comparei, que eu achei muito interessante. A primeira foi que eu fui num culto de Dia das Mães, e naquele culto só foi prestado homenagens aos filhos, e acabou não tendo pregação, né? A palavra foi bem curta e sobre mãe. E em outra igreja que eu fui, eu tinha levado um colega juntamente comigo, e eu era culto das mães. Só que quando o pastor percebeu que havia convidados, ele começou a pregar sobre Jesus, porque a palavra tinha que ser dada naquele momento, entendeu, Thiago? Sim. E aquela menina converteu naquele dia, a colega que foi comigo. Então quer dizer que se fosse uma data só prestada pra mãe, só homenagem, será que aquela menina teria conhecimento da palavra e teria tido aquele dia de aceitação? Eu acho que não, entendeu? Falando sobre isso mais ou menos, por exemplo, qual é o verdadeiro significado do Natal? Não tem gente que comemora o Natal sem nem saber o significado. O nascimento de Jesus. Talvez o Natal. O nascimento de Jesus, segundo nossa crença. Nossa crença. É isso, não, mas velho, independente. Mais católico, né? Independente de fato qual foi a data, nós comemoramos no Natal. O significado do Natal para a igreja é um. O significado do Natal para o comércio é outro. Muitas das vezes mixa o significado do Natal da igreja como sendo o meio do comércio e assim vai. Já que a gente começou a falar sobre isso, eu quero perguntar pra vocês: qual é a parte do capitalismo dentro da igreja que vocês mais repudiam? Pagar pra ter uma bênção espiritual. Isso é o que eu mais repudio. Quando coloca preço. Se você quiser uma bênção grande, dê 300. Uma bênção média, 250. Uma bênção pequena, 100 reais. E se você não quiser bênção nenhuma, não dê nada. Essa parte não tem, com certeza. Aqui todo mundo quer lutar de alguma forma. Eu sou do hip hop, te dou um toque, não seja Loki. Compre o terreninho no céu e tome calote. Não. Deus não é interesseiro, fique ligeiro. Deus não quer o seu dinheiro. Tipo, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que, tipo, tem umas igrejas que tá vendendo, tipo, exemplo de tijolinhos abençoados, óleos abençoados, que eles compram por 5 reais e tá vendendo por 300 reais. Isso que é um lucro mesmo. O prego que pregou Jesus na cruz, tipo de coisa. Não, velho, a parada da cruz mesmo, os pedaços da cruz. Se for juntar, a minha disse que dava pra fazer uma casa, um pouco é tanto pedaço de cruz que vende por aí. Uma colega tava parada e ela chegou e jogou um sal em mim. Eu tomei um susto. O que é isso, mulher? Macumba. Aí ela me falou que o sal tinha um significado simbólico de limpeza, de pureza, e um sal que ela conseguiu na igreja. Bom, eu não sei a forma que ela conseguiu esse sal, se ela pagou por esse sal, que eu acredito que não foi de graça, igual a gente vê flor, rosas vendendo, essas coisas com significado. Mas é algo que vem extra Bíblia, porque Jesus não pregou nada disso. Jesus não pregou que você vai levar um pedaço de sal pra casa, vai te abençoar. Jesus não pregou, mas no Velho Testamento a gente vê muito uso de símbolo. As pessoas precisavam de símbolo. Hoje, por causa do capitalismo, as pessoas usam o símbolo, mas usam tendo lucro por cima, entendeu? Uma das coisas assim que mais me deixa chateado é o fato de pregadores e cantores vim cobrando 25 mil, 30 mil. Isso eu de fato odeio, porque na Bíblia tá escrito: de graça recebeste, de graça você dá. E eu fico até meio revoltado assim, porque querendo ou não, você vê que algumas das pessoas são usadas, entendeu? E aí eu fico naquela: poxa, velho, será que Jesus não tá percebendo que esse cara é um, entre aspas, né, um farsante, porque fica cobrando 30 mil pra falar a palavra dele? Então, sabe, eu quero que vocês discutem agora um pouco sobre o que é isso. O cara cobra 30 mil e ainda assim é usado por Deus. O que é que vocês acham? O Neto, independente de ele tá recebendo os 30 mil ou não, quem vai pra casa de Deus, ele vai em busca de uma bênção. Infelizmente, a gente tem essa ideologia de que o pregador famoso abençoa mais que um irmãozinho humilde que tá lá na igreja pregando. Isso é fato. A gente tem a sensação de que o pregador é famoso, aquele pregador que tá lá, faz, mas sem saber muito que o que vai usar mesmo é a fé. Mas eu acredito que cada um vai prestar conta a Deus de seus atos, de si. Mas o fato que o Neto tá falando é de Deus usar, entendeu? É o que Deus eu sempre falo. Deus não vai deixar usar o pregador porque ele tá cobrando, porque Deus não tá nem pra dinheiro, Carol. Agora a maldade que tá no coração dele, Deus vai cobrar ele depois. Eu penso assim, Thiago, como eu sempre falo com o Neto, que o Senhor tem compromisso com a palavra. Se existe um pessoal ali que precisa ser tocado, ele pode usar uma mula. No caso, quem tem mula, ele usa essas pessoas. Entendeu? E no caso, essas seriam aquelas pessoas que vão chegar e falar: Senhor, mas eu preguei no teu nome, mesmo você demora no teu nome, eu pinturo no teu nome, e deu falar, apartar de mim, que eu não vos conheço. Então, e o incrível é que tem pessoas que já se acham salvas por simplesmente falar em línguas, ou por simplesmente agir dessa forma, não sabendo ele que Deus está usando por misericórdia, né? Nem por ele, também pela pessoa que precisa ouvir isso. Vou te dizer uma coisa, um dia, quando contarem a história do nosso tempo, todo mundo vai saber que um grupo de pessoas pegou em armas para lutar contra a ditadura. Isso é importante, muito mais do que você pensa. Nem todo mundo se escondeu numa casa de boneca. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Como último tópico aqui do programa de hoje, a gente vai estar falando de uma coisa que tem acontecido bastante e que está gerando uma pequena revolução, né? Que partindo para uma grande revolução. Que é sobre as manifestações que está tendo em diferentes partes do Brasil sobre como o ápice, o aumento da passagem de ônibus e ao mesmo tempo questionando várias outras coisas. Eu, como sendo fã de várias obras literárias que abordam esse tema, como Clube da Luta e O V de Vingança, da revolta do operário contra o burguês ali, eu digo que eu fico bastante contente de ver isso acontecendo. Mas eu quero saber o que é que vocês acham sobre essa manifestação que está tendo. Está tendo muita violência por parte dos manifestantes, essa é uma coisa necessária, sabe? Eu acho que isso está sendo muito bom. Tem muita gente aí dizendo que, isso tudo só por causa de 20 centavos. Não, 20 centavos na verdade foi uma gota d'água. E realmente agora me deu um orgulho ser brasileiro, porque eu vi que realmente a população se preocupa com o seu futuro, se preocupa com o que está acontecendo. Coisa que há um tempo atrás eu não achava que seria verdade. Gente, eu acho que ninguém melhor pra falar de transporte público do que eu, que passei 2 anos pegando um transporte público que era uma decadência. O transporte público já pegou fogo, eu tive que pular a janela, já quebrou e eu andei pra caramba. Também já esperei 3 horas no ponto de ônibus. Então é uma coisa assim, você tem que pagar pela competência daquilo que ele lhe oferecido. E eu realmente passava tribulações. Eu era apertada de um jeito que tinha dias que a gente nem colocava o pé no chão pra ficar no ônibus. Porque não precisava ser suprimido ali, exprimido pelas pessoas. Então a condição que eu oferecia, e às vezes no ônibus tava escrito assim: carga máxima, 9 sentados e 16 em pé. E em pé tinha 40 pessoas, 30 pessoas. A gente sabia que aquela merda ia estourar, mas a gente tinha que ir pra casa, entendeu? Então é uma decadência. E ainda bem que o povo tá se notando isso e se revoltando e lutando contra. Ontem mesmo na universidade a gente tava discutindo sobre isso. E foi um papo bem interessante quando um colega trouxe pra gente uma reportagem, se não falha a memória, dos anos 70, que no Rio de Janeiro, os bondinhos, a passagem dobrou o preço. Por exemplo, a passagem de R$1 pulou para 2. E teve uma manifestação estudantil muito forte. E os estudantes passavam sabão na linha dos bondinhos. Isso aí é algo extremamente perigoso, com bolinhas de gude, que era pro bondinho sair do trilho. Meu Deus! E hoje os estudantes estão pintando os ônibus, estão quebrando vidro, e estão sendo tidos como vandalista, terrorista. Eu quero perguntar uma coisa a vocês que me choca muito. Se hoje é vandalismo, naquela época era terrorismo, e os estudantes foram bem vistos em relação ao preço da passagem, que não, os donos dos bondios não mantiveram o aumento de 100%. Mas hoje, essa ideia de pichar ônibus, de quebrar ônibus, que é uma forma de protesto, é, primeiro, uma forma de você contestar e falar: eu existo, ou realmente estão extrapolando, passando dos limites e tá tendo atos vandalistas? Assim, ó, eu estudante da UFES já há 3 anos, há um ano, mais ou menos, o restaurante universitário, não tendo uma boa, não oferecendo um bom serviço, os estudantes manifestaram. Consequentemente, pegou uma briga com o reitor e tal, o restaurante foi fechado. Durante um ano, o restaurante tá fechado e nós, em vez de pagarmos agora R$1 pelo almoço, a gente tá pagando R$5 nos restaurantes em volta. A gente tá sendo mais prejudicado por causa disso, sim, mas o resultado posterior vai ser sempre melhor. Uma frase que Mano Brown falou e que eu deixo como justificativa para que eu falar o seguinte, é que é importante que a geração anterior sofra para que a geração posterior possa carregar um fardo menor, né? Se o pessoal tá manifestando, quebrando coisas e pichando e tal, sempre haverá alguns exageros, tanto por parte do manifestante quanto por parte também da polícia, que tá tentando reprimir isso aí. Tanto que eu vi ontem uma reportagem de um cara que foi preso acusado de que ele tava levando vinagre, pô, na mochila. Desde quando vinagre é uma coisa errada, entendeu? Olha, tem a questão também de que muitas das vezes o manifestante vai lá e quebra uma loja que era de alguém que não tinha nada a ver. Mas infelizmente essa é uma coisa que acontece, mas por um bem maior. É ficar aquele negócio, você vai ter que quebrar alguns ovos pra fazer omelete, entendeu? Mas assim, os ovos tem que ser do dono do ovo. Tem que ser do ovo. Não, por isso tem que ser catalisado. Olha, essa força total. Eu mesmo, eu participei da queimação de ônibus a Gabriel, quando eu fui pegar às 6 horas da manhã o ônibus. E o ônibus não queria sair, eu tinha prova, eu ia ser prejudicada por causa disso. E um bando de mulher chegou e falou assim, vamos quebrar esse ônibus e tacar fogo. Então vamos. A gente pegou o barro, começou a quebrar, quebrou tudo, por favor não me cassem, mas porque foi muita gente. E aí a gente começou a quebrar mesmo. Logo quando a gente quebrou, chegou um novinho em folha, estacionou e a gente ainda botou o banco e subiu. Ou seja, enquanto o governo não perceber o caos, ele nunca vai gerar uma solução. Quando ele não for afetado, ele nunca vai gerar uma solução. É isso. O que me deixa frustrado, Neto, em relação a isso, é a introdução da mídia nessa divulgação. Por causa da Copa do Mundo, igual hoje mesmo tá tendo jogo de Brasil e Japão. Um monte de pessoas, não sei se é movimento estudantil, mas aparentemente, pela característica do pessoal, é movimento estudantil. Eles estavam protestando contra o dinheiro público usado. Isso segundo a mídia, né? Que a mídia, você sabe, camufla muitas coisas. Eles estavam protestando sobre o dinheiro público usado em esses eventos esportivos, tipo Copa do Mundo e Copa das Confederações. A mídia tá o tempo todinho contra os estudantes, que antes era uma arma a favor dos estudantes, hoje tá contra. Principalmente algumas redes que se eu falar, eu posso ser processado. Tipo assim, alguma rede que tem uma bolinha e faz blim blim. Ele tá o tempo todinho contestando contra os ônibus, chamando atos de vandalismo, atos de... Eles não pegam ônibus. O que acaba é que o grosso da população que é manipulado, que é o tempo todo assistindo essas porcarias. E é bom lembrar que essa maldita Copa que deu acréscimo dos transportes, porque vai vir pessoas de fora e de uma forma ou de outra eles vão lucrar mais, entendeu? Mas esse povo vai embora, a Copa acaba e a gente continua pagando por um transporte de merda. E eu espero que na greve durante a Copa, as manifestações sejam ainda maior para que a gente possa de alguma forma falar: os governantes do Brasil estão tentando maquiar o nosso país, mas na verdade nós não precisamos de Copa, nós precisamos de melhorias na nossa infraestrutura. Já que o Brasil está sendo o centro das atenções no mundo todo, vamos mostrar para os gringos o que tá acontecendo aqui, né? Vamos com calma. Eu quero saber também do pessoal que tá nos ouvindo aí, se tiver alguém em Salvador, em algum lugar da Bahia que tá manifestando, tendo algum movimento estudantil, nos avisar que a gente somos também um grupo de revolucionário e queremos participar. Não se erra. Queremos nos juntar. É que eu sei, tem em Salvador. Dá tua opinião aqui. Júlio, você vai patrocinar a passeata dos estudantes ali com a Telex Free? Vai estar junto, pode com a gente? Cada um com a blusinha no fundo, eu escrito Telex Free Júnior. Júnior, você é contra ou a favor o movimento de protesto contra o aumento do preço da passagem do transporte público? Realmente temos que lutar pelos nossos direitos para ver se o governo acorda para trazer melhorias. Se ficarmos acomodados, aí que nada vai gerar, nada vai mudar, vai continuar sempre. Aproveitando a fala de Júnior, né, tu falar nós ficarmos quietos, acomodados, tem uma coisa que está bem visível no Brasil. Por exemplo, eu tenho carro, não pego transporte público e não tô nem aí para esses movimentos, e pelo contrário. Eu tô falando não eu, viu, gente? Eu tô falando eu no grosso da população. Tipo assim, fulaninho tem um carro, não pega transporte público e não tá nem aí pra essa onda dessas paralisações de manifestações em relação a isso. E ele fica o tempo, a população, o grosso da população fica o tempo todo, muitas vezes achando ruim, porque quer chegar no trabalho e tem alguns estandes parados na frente do ônibus. Quer chegar no trabalho, tem um ônibus interditando a passagem ali, que a galera tá quebrando, tá fazendo alguma coisa. E se esses manifestos não acontecer, o que vai acontecer é o seguinte: todo mundo vai querer, de certa forma, se livrar do transporte público, porque todo mundo vai querer se livrar do que tá causando esse estresse do dia a dia, o caos. Todo mundo vai querer comprar um carro, uma moto. O que que vai acontecer? Vai acontecer o que tá acontecendo em todo o Brasil, principalmente em São Paulo: o acúmulo de carros nas ruas, que hoje tá tendo até o tal do rodízio pra diminuir a quantidade de carro. E isso vai acontecendo, é algo que tem que ser uma união geral da população. Não pode fugir do problema, tem que lutar junto. E o pior é o pronunciamento dos nossos governantes. Um dia, na caminhada que a gente fez, quando a passagem de infecção aumentou para 2,50, a gente fez a caminhada na frente da prefeitura e alguém de um cargo muito importante, eu não sei quem era, saiu e disse que lá dentro tinha ar-condicionado, que eles poderiam ficar trancados ali o dia, a hora que eles quisessem. Então era como se fosse uma gozação, tipo, não tô fazendo pouco caso, porque eu tô na minha zona de comodismo e você tá aí debaixo do sol quente lutando por uma coisa que nunca vai ser alcançada. Por isso que aquela lei de que filho de deputado, prefeito, tem que estudar num colégio público pra que aí eles possam querer melhorar. Por isso que aquela lei nunca é aprovada. Porque se em algum momento essa lei for aprovada, vai melhorar. Mas se é eles mesmo que voltam nas leis, eles nunca vão aprovar isso. Quero parabenizar o brother lá que tá colocando essa ideia no Senado. Não lembro muito o nome dele, mas ele é um carequinho assim, vocês quando vêem na TV pode reconhecer. Ele é um cara que tá de parabéns. Sim. Porque é algo que, se por acaso vir acontecer, eu sei que consequentemente quem vai sofrer serão os filhos de pessoas que estão envolvidas na política, porque vão ter que estudar em um colégio público e em um cursinho. Tá entendendo, Neto? De fato. A ditadura tem 48 horas para responder de público se aceita ou não a proposta. Este prazo não será prorrogado e não hesitaremos em cumprir nossas promessas. Quem quer que permaneça torturando e matando nossos companheiros, é melhor que se prepare. Agora, olho por olho, dente por dente. Assinado, Ação Libertadora Nacional e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MF8. É isso aí, galera, a gente já falou bastante e o nosso tempo tá se acabando. Pra finalizar aqui, eu vou perguntar a cada um dos meus colegas o que foi que eles aprenderam no programa de hoje. Aprendi nesse programa que quanto mais a gente se unir, vai ficar mais forte e vamos nos tornar, tipo, aquela frase: povos unidos jamais será vencido. E pra a gente conquistar pra gente conquistar coisas beneficentes a toda a sociedade, precisa de uma união da massa geral, não só do movimento estudantil ou movimentos de pessoas que lutam a favor disso. Eu aprendi que não basta a gente só se comover com isso tudo, com esse tema, mas também se mover mediante a situação e fazer algo para lutar contra esse sistema que está corrompendo princípios também. E deixar aqui uma frase de V de Vingança, que ele disse que o povo, o governo tem que temer o seu povo e não o povo ao seu governo. Vamos se unir com o Comando Vermelho aí. Sim, mano. E é isso aí. Nós devemos lutar pelos nossos direitos, independente de que está nos afetando ou não. Futuramente isso pode nos afetar, então é bom que a gente sempre lute. Aproveitando o momento, quero agradecer também a Júnior por ter visitado nosso programa e falar que a visita dele foi bem-vinda. E que se algum dia eu conseguir R$3.100, eu posso entrar na rede dele da Telex Free. O que eu aprendi é que eu não devo jamais me contentar com as coisas e que devo sempre estar, pelo menos na maneira de pensar, demonstrando a minha insatisfação para com aqueles que eu estou pagando meu imposto, para com aqueles que de alguma forma deveriam ser nossos empregados e estão pousando aí de nosso patrão. E em relação à igreja também, eu deixo o meu aprendiz, é de que eu nunca devo me contentar em permitir que o capitalismo entre na nossa igreja e ficar calado com isso. Devo estar sempre me manifestando contra um lugar que eu acredito que deve ser santo, que é a casa escolhida para ser a casa de Deus. Eu aprendi que nós devemos largar o comodismo e demonstrar para toda a sociedade nossos pensamentos, como nossas indignações pelo que... Pelo nossos ideais. Sim, mas os nossos ideais pelo quê? Política e social. Pelo fim do capitalismo selvagem. Nájio! Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Esse tema é muito legal e também quero deixar para vocês o nosso site, que vocês também podem estar mandando sugestão de temas para nós. E lá também a gente pode estar discutindo, né? E o site é? Usinadores.blogspot.com.br. E o nosso endereço eletrônico? podcastdoslenhadores@gmail.com. Que a reflexão esteja convosco.